curso de arte sonora. Puxão de orelhas. Escuta, som, silêncio, ruído, arte, música. Talher de arte sonora. Escuta, silêncio, ruído, música, tirão de orelhas.